5-5-4-1-2, nosso transponder. 5-9-3-3. Pega a câmera, pushback, acionamento. Chamarei, obrigado. Pushback, acionamento, azul 4201, portão 1. 01, inicia de imediato. Inicia de 01. Inicia de imediato no 01-4201. Inicia de 4201. Salvador, gol no 093, tente pra gol, sua autorização com fim. Gol no 093, Salvador com fim, 360, nível autorizado, via Ampers Lu 21. Desvalor no 0, primeira curva à direita, saída Arbó, LF. 1-1935, controle de saída, acione 5-4 no 7 no transponder. 360, nível autorizado, confirma o alto do plano, decola pelo 0 com curva direita, via 3021. Arbor, elefa, 1935 ao controle, 5417 ao transponder, gol no 093. Gol no 093, correto, chamei para posicionamento no posição 4. Moral, obrigado. Som do gol no 963. 963 com o Galeão, prepare a saída da El, aguarde costa. El, aguarde. 012, autorizado a final do procedimento, resposta principal. Autorizado 2.000 pés, confirmando 1.012. Positivo. Ok, 1.012, autorizado 2.000 pés, e tomará estabilizado na final e ali até. Alexandre, junto 90. 90. Toda saída coral. Nove, contato radar, salve, mantenha o nível de voo 220 na Cidade Coral. 220 para nós, 537. Europa 08, Paris, what's the taxi clearance? Europa 05, approve the taxi until AB in gate 05. Until AB in gate 05, stand by to proceed your taxi. Okay, we are clear to AB in gate 05, Europa 9537, giro esquerda, para evitar formações pro A 245-240. 104 agora, lanterna Serra Bravo, Serra Romeu, autonomia 04, 430. Autonomia? Autonomia 04, 430, azul 4301. Azul 4301, segue via Indy Alfa, no ponto de espera da 10, torre 1-1-9-5, QNH 1-0-1-2, Índia Alfa, partilhada na 0, torre 1, 9, 7, 5, azul, 4, 6, 0, 1, bom dia, muito obrigado. Zero Alfa, Zero Alfa, Zero Alfa, Zero Alfa, Zero Alfa, Zero Alfa, Zero Alfa, Zero Alfa, Zero Alfa, Zero Alfa, Zero Alfa, Zero Alfa, Ok, so we continue the taxi, by taxi way India and Alfa, we hold just before round with 1-0, and we contact tower 118-9-5, 0-0-8-5. Na 390, na remota 1-2, está livre pushback, chama para o táxi. 390 está livre, chama lá para o táxi. Gol no 963 de Galeão, pronto, cópia? Cópia. Gol no 963, Salvador Galeão, 360, nível autorizado, via rota do plano. Desvalor da pista 1-0, primeira curva à direita, saída da El, Leda e Rumi. 1-1-9-35, controle, 5-4-1-4, transponder. 360, Galeão, demora 10, Inicialmente, 9712 com a informação Golf. Bom dia. 9712 para Porto Seguro, aguarde cópia. Aguardo. Tem livre alinhar e decolar, 05 graus, 89. Ali decola aqui, só na viada do pastor geral. Solo Rio 5973 para o pushback, é também. 1973 no pastor direito, está livre pushback, chama para o táxi. Então 9537? Prossiga. Então 9537, você questiona o nosso controle aqui, se sua intenção após Comandatuba é prosseguir para Congonhas? Após Comandatuba, Congonhas. Copiou? Copiado, 9537. Bom dia, Europa 025, mantém position. Vou manter position, Europa 085. Vamos pela cópia 9712. Salvador Porto Seguro, 180 nível autorizado, via Golf 677, decola da 10, primeira curva à direita, saída Coral. 1935 controle, acione 0263 no transponder. Autorizado, Porto Seguro, nível 180, via Golf 677, decolando 10, com curva à direita, saída Coral. É, transponder 0263, controle 19.35, 97.12. Fechamento correto, chamada pushback, acionamento. Chamada para pushback, acionamento, 9712. Atuação 6570. 6570, Torre 1, 18, decimal 95, bom bolso. 1895, bolso. 01, decola 19, controle 1, 19, decimal 35, bom bolso. 19935, 4201. 4201. 6570, a... Estabilizado no ILS, embaixo para baixo. 6570, foi autorizado, 080 graus com 5 nós, o ajuste no 092. Livre pouso, não no 0, acho que é 657. Pista molhada. É assim. 390. Bom dia, Chanel 6219, no centro da Golf, Rio de Janeiro, Galeão, pronto, cota. Chanel 6219, prepare da El, agora de cota. Bom voo. Seu azul 4201, fazendo desvio pela esquerda para livrar a formação, ela está mandando a proa 165 no momento. Livre. Lenta. 9537, copia a informação? Confirme para o 9537. Canal Centro, 12545. Ok, 12545, obrigado. Boa. Para o táxi, 5973. 3 após 3:40, certo, na sala. Chega a nave da TAM via NG Alpha no ponto de espera da 1-0, torre 1-1-8-9-5, quem é igual no 0, no 2, no 1. Seguindo a aeronave da TAM, NG Alpha, ponto de espera 295. Obrigado, bom dia. Boa tarde. Né, 62-1-1, Galeão pronto? Diga. 2-1-1, Salvador Galeão, 360 nível autorizado via roda do plano, decola da 1-0, curva à direita, saída da El, Leda, Irume, 1-1-9 decimal 3, 5 controle, acione 5407 para responder. Já autorizado Galeão, nível 360, conforme plano de voo, decola da 1-0, primeira curva à direita, da El, Leda, Irume, controle 1935, transporte 5407, hoje 6219. Correto, chamar a pushback acionamento no gate 5. Chamará 1-1. 201. Direita, 1-2-1-1. Livrando 2-1-1. Alfa Kilo para o pátio 3, posição 06 para os sinalizadores. Alfa Kilo para o pátio 3, a última instrução não copia. Atente aos sinalizadores. Positivo. Vou fazer o Wi-Fi que é de copo no E10, envio o E10 para nós. Azul 273, ready for copy to Vibrador Conquista? Webbing 273. Salvador Conquista, clear, flight level 160, via flat plane route, take off runway 10, after left turn, arbor departure, after flight Elefa, 119.35, Salvador departure frequency, and it's clock 5410. Flight level 160, flight plane route. Taking off from 10, first turn left, Arbo LF will be our departure, and we'll call code 5410, 273. Correct, your first turn is right. After departure, turn right, Arbo departure, LF transition. First turn right. Be back, correct, report for pushback and startup, Azul 273. We report for pushback and startup, 273. Falou, Janeiro 6225. Janeiro 6225, Brasília, possível? Autorização, por favor. Gente, agora a gente está de copo, prepare e sair da bosta. Gente. Salvador, gol, 1865, Brasília 380. 9650, número 2, copo, aguarde. Ok. Salvador, bom dia, Europa, 085, take off, dive departure. Alpha 085, radio contact, flight level 380 on that departure. Ok, 380 that departure, Alpha 085. Test 3, a posição é alinhar e manter. Posição ali, manter, flight 3. 3890, livre de decolagem 080 graus com meia dúzia. Livre de decolagem, tá, 3890. Azul 4201, chama o centro Recife, frequência 125, decimal 1, secundária 13325. 125, decimal 1, 13325, azul 4201. Zero decola ao 28, controle 119, decimal 35, Floriano. 935, bom dia. Ilha 380, nível autorizado, via Pêssego 17. Decola da pistão no zero, primeira curva à direita, saída arbor, elefa. 119, decimal 35, controle, 5422, o transponder. Ok, então, Brasília 380, para Pêssego 17, decola da 10, curva à direita, arbor, elefa, a saída, 1935 no controle, 5422 no transponder, Xené 6225. Correto, segunda pushback, pela linha. Chama lá, muito obrigado. Salvador Brasília, 360, nível autorizado, zero peso do 17. Decola da pistão no zero, primeira curva à direita, saída arbor, elefa. 119, decimal 35, controle, 5421, o transponder. Alô Salvador, bom dia, o azul Alfa e Antipapá. Alfa e Antipapá, prossiga. Solicito autorização de reboque do PAD 3 para o PAD principal, posição 03. Autorizado, agilizando, reporte para ingresso no PAD principal. Alfa e Antipapá, iniciando, reportará para ingresso no PAD principal. Alpha 085, fly direct to Dadna position. Ok, direct to Dadna, confirm. Charlie, Charlie. Direct Dadna, Europa 085. 712, aguarde instante. Alpha, que papai na escuta? Alpha, que papai na escuta. O aeronave da Azul solicitando pushback no parte 3, mantenha a posição aguardando. alto e espaçar a bateria do Zinho. Azul 9712, com a equipe de solo, se há possibilidade de efetuar o pushback, tendo em vista uma aeronave da companhia já iniciando um pushback, um reboque no parte 3, o Azul 9712. 9712, tem condições de fazer simultâneo? Gente, apenas a gente confirmando se o senhor está à frente da aeronave ou atrás da aeronave, que está iniciando o reboque agora no parte 3. Mais à esquerda, mais afastado. Gente, então inicializa o pushback, chame para o táxi, o Azul 9712. 9712, chamará. A fé que papai agilizando o reboque, a aeronave da companhia já puxando a retaguarda do seu tráfego, o Alfa que papai. Alfa e papai agilizando o reboque. Oi, bom dia, Gol 9963, próximo aponto, espera, pronto. O centro Recife, que o senhor dá presente foi Romeu Foco 08. Presente, Romeu Foco 08, 3280. Sua esquerda. Ok, estou ciente, tá livre aqui. Ciente. Europa 085, call now Recife Center Frequency 1251, if unable 13325. Ok, 1251 and 13325, if unable, Europa 085, bom dia, está a volta. Vovô. Feedback da aeronave, sem problema. Gente, 9712. Na 093 no box 4 para pushback, acionamento. 093, chamou no pushback? Ah, sim, irmão. 093 no 4, aguarde, na 093. Guardando então no 093. Sábado, chanania 211. 211 no portal 5, aguarde. Aguarda. É, só confirmando com o governo Atleta para aguardar, vai ter que aguardar o reboque da Azul? Formativo, tem uma aeronave também da Azul no parte desse, vai inicializar o táxi, 9712. Sim. Solo, solo, solo, ao que é que vai passar, solo, você se cresce, pode participar até a posição 03. Autorizado, agilizando, ao que é que vai passar, agilizando. Contra a frequência, poderia repetir novamente? 9712, Salvador Taxi, com 5-2 a bordo, 4 horas de autonomia, está na Salvador. Segue táxi, via Índia e Alfa. O ponto de espera da 10, chame Torre 1, 895, QNH 1012, atentando para a aeronave da companhia, analisando o reboque no portão 3, Azul 9712. Pátio 3, principal, Índia Alfa, ponto de espera da 10, chama Torre 18.95, seguindo o aeronave fazendo reboque. Grato aí, o 9712. Coreia equipe de solo, que após a aeronave da Azul, que está taxiando para o ponto de espera, liberar a retaguarda, estaria o pushback no 4, chame para o táxi. Frente, após a aeronave da Azul liberar a retaguarda aqui, está autorizado para a aeronave 3. Alô, Salvador, bom dia. Oceanário 6225, 06, vou chegar na sala. 225, 06, aguarde. 5062, 25. Chama o centro, frequência no 2545, secundária 12685, bom voo. 2545, 2085, tem um bom dia. Chegou no 963. Voo 963, contato radar, só mantém 360, você é da El. Quem da El, sempre voo 963. O 5 caiu, de pushback, chama o que tá? Quem vai passar, o Xenéa 62 ou não? Xenéa 6225, no portão 06, tá ali de pushback, chama o que tá? Amanhã para o táxi, Xenéa 6225. Salvador, azul 9712, ponto de espera da 10, pronto. Alinhar e manter 9712. Alinha mantém o 9712. Controle, voo no 963, como está esse setor do desvio de informação? Mantendo a proa 1960. Ente o 963 após lida. Após lida. Livre colagem 9712. 5 secundária 12685. Eu sigo a sigla até a meio de 5-5-9-3, boa. Decola 40, controle 1935, chamada controle 1935, 9712. Envia aí de Alfa no ponto de esperadão 0295, que é legal no 092. Envia Alfa, ponto de 0295, 093, boa. 102, contato na saída Coral, subindo ao nível de voo 180. Saída do Coral, é ascensão 980, 9712. 2-1-1-0-7 a bordo? Afirmativo, 127 a bordo. Segue via NG Alpha, no ponto de esperadão 10, torre 1-1-8-9-5, QNH 1-0-1-2. Afirmativo, ponto de espera 1-1-8-0-9-5, QNH 2-1-1. Monotaxi de Oceanar 6225105 a bordo, 3 horas de autonomia entrando na Goiânia. Oceanar 6225, Cruzeiro Tá, seguindo a aeronave da companhia, via NG Alpha, no ponto de espera da 10, torre 1, 1945, em Senegal, no 012. Vai seguindo o sentido da companhia. Tá fim de alfa, contando 2815, chegar 6221. Oito, acima de identificação. Mantém o nível de voo no 50, voando mar e reporte da UDC. Salvador, muito bom dia, voo no 093. Ponto de 0210, pronto. Alinhar e decolar, 08, 0 grau, 5, né? Alinhar e decolar, 093. Confirmando apenas as almas a bordo no 093? São 186 a bordo, senhor. 186, ciente. Bom dia, o Xano é 6211. 6211, após o banho da Gol, alinhar e manter. Após o Gol, chama o centro Recife, frequência 1251, secundária 13325, bom voo. Ok, 1251, 3325, gol 1963, bom dia, bom feriado. Somente. Controle 1-19-35, Goiás. 0935-093. Ano 093, contato radar, pode manter nível 360, sai da árvore. Árvore 360, mas 093. Suno, livre decolagem, 050 graus, 59. Oi, Salvador, bom dia, Xaná, 6225, vamos esperar uma zero pronto. 6225, alinhar e mantendo. Alinhar e mantendo 06225, bom dia. É 211948, controle 119, decimal 35, obrigado. Quem seja 935, pô, seu, obrigado. Soli, eu chamei 6211, decoda 6. É 211, contato radar, sobe manter nível 360, na saída da EL. Entre 60, na saída da EL, chamei 621. Livre. Não. Deveria falar de mozar o chama 6225. Chama 6211, tá presente, foi da GEL. Da GEL, tá presente, obrigado, senhor. Da GEL. Ok, da GEL. 1093, pode voar a moto. Passando 229, informação dela. 229, identificação, nível 170, da presença autorizada Afrodita. Céu e descida para chegada Mari. Afrodita, em porta descida, 2229. Controle Salvador, bom dia, Xenar 6225, Arbor, cruzando 1500. É 225, contato radar, sobe manter nível 380, sei da Arbor. 380, chama 225. Pós 2000, bom dia, estamos na Prod Arbor ou Elefa? Pós 2000, direito Elefa. Pós Azul, já adianta lá para o Charme 225, obrigado. Sole, o Azul 9712. Siga 9712. Autoriza desvio 20 graus à direita, evita a formação. Livre de desvios 9712. Bruno 865, táxi via Indy Alpha no ponte Veradão no 0, Torre 1, 1895, QNH no 012. Táxi Indy Alpha, ponte Veradão 895, QNH no 012. Centro, 1093. 1093, centro, 260, secundário 288, bom voo. 260, 288, bom dia. Descida, o Azul 4958. 4958, descida está livre para 2000 pés, com ajuste no 012, autorizado a final do procedimento, reposta estabilizado. Gente, autorizado final, vai reportar estabilizado, 4958. Central, Azul 3, pushback and startup. Azul 3, pushback and startup, support for taxi, Azul 2783. Alinhar e decolar, 050 graus, 159. Alinhar e decola, 0 com 8 mil. Azul 273, which is 7 souls on board. 4 hours of endurance and alternating from Adolfo for taxi. Taxi via April 1, India and Alpha, route port of runway 10, contact the tower, Roma 8, decimal line 5, QN 8, 102. So April 1, India on the holding point 118.95. Obrigado, bom dia. Power to ground, could you confirm the altimeter setting? 5, decola 58, controle 1, 19, 35, boa dia. Controle Salvador, voo 865. 865, contato radar, sobe e mantém 360, sai da árvore. Árvore 360, voo 865. Oxané 6225, chama o centro Recife, frequência 1260, secundário 1288, bom voo. 1260, tá no 1288, Xaná 6225, bom dia, bom trabalho. Azul 9712, agora está nivelando o nível de voo 80, afastado de Salvador 55 milhas, serviço a 10 está encerrado, chama o controle Ilhéus, frequência 1201, bom voo. Chamando Ilhéus 1201, o 9712 Azul, obrigado, com bom cuidado. Comente. Alinhar e decolar 050 graus, 59. Olá, NAP, take off, 273. Eu vou 1865. Você e o 1865. Ok, só que você tá marcando essa pro aqui, 2865, para evitar as informações? Livre, depois vou elefa. Ok, vou 1865. Line up in the course 050 degrees, 5 knots, QN8102, 2783. 2 Salvador, Azul 4958, estabilizado? 4958, continua em aproximação, aguarda a pista livre, 1002. Aguarda. Salvador, muito bom dia, papapá, mais Juliette Romeu. Juliette Romeu, mantendo 700 pés decolados de Serra Índia com Índia, confirme a intenção do voo. afirma as informações anteriormente passadas, segue agora para sobrevoo na região do Ferryboat, para local do 0115. Positivo. Livre em condições visuais e aponta no local para sobrevoo. Depois está na lá, Romeu. 783, Aeromod S02, Salvador 119.35, have a nice trip. 119.35, thank you, have a good day. Federal 9970 9970 para o custo de treinamento. 9970 para o Sokop? Afirmativo. Salvador Teresina, 360 nível autorizado, via 320. Derrubando a pista no zero, primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Nini, 119.35 controle, 5455 transponder. 15 DMB from Salvador. Roger 0783, disregard any restriction, climb to level 160. Disregarding the restrictions 160, thank you. Correto, está autorizado o pushback no faixa 3, antes de cara. Atalha 2229, livre 2 mil pés, ajuste no 012, autorizado a final do procedimento, é pós-estabilizado. Para informação, temos um tráfego de asa rotativa, mantendo 500 pés próximo à duna, não vai interferir na sua aproximação, 2229. 2229, sente o tráfego desse 2012. Azul 4958, prossegue Alfa, chame na taxa Aquilo. Alfa, chamando na Aquilo 4958. Salvador Departure, this is Azul 273, may we fly left intersection? Azul 273, fly direct to left position. I like to LF for intersection to 73. Uno 865, chama o centro Recife, frequência 1260, secundária 1288, bom voo. Zolo localizador do 10, passarem 2229. 2229, completa final, torre 118, decimal 95, bom pouso. 2895, obrigado. Salvador, bom dia, passarinho 2229. Passarinho 2229. Cheque trem, variável 5 nós, autorizado para o Xungé. Embaixo travado, ele pôs 102229. Federal 9970, 04, 4335, São Luís. Índia Alfa, no ponto de espera da 1-0, torre 1-295, QNH 1-0 no 2. Índia Alfa 295, 1012, obrigado. Federal 1970. Azul 4958, Foto Sideral, ingresso no Taxi Quilo, posição 4 Romeu. E aquilo, 4 Romeu, 49. Salvador, departure Azul 2783, requesting to fly direct Vitória Conquista. Roger, stand by one, are you talk with me? Standing by 2783. Paulo Salvador na escuta do Tan Mike X do Rio Hotel. Prossiga, Tan Mike X do Rio Hotel. Bom dia, o Mike X do Rio Hotel solicitando autorização de reboque da posição pátio 3, número 1 Lima, para o pátio principal, gate número 9. Hotel no pátio 3, está autorizado o início do reboque, reporte para ingresso no pátio principal. Sim, iniciarei o reboque e antes de adentrar o pátio principal, reportarei. Maduro, vou no 759. No 759, prossiga. Se possível, aí 360 para Guarulhos, autorização. 759, Guarulhos, 360, sente a voz de copo e prepare, Dael.